Thanks, Doug. Azul 2761, acione código transponder 5100, confirme o nível solicitado para o regresso a Salvador. A subida está a critério até nível de voo 145, reporte, correção, o azul 2761. Confirme POB, suba inicialmente para nível de voo 240. Boa tarde, azul 2711, nível 160. Azul 2711, acione identificação, voe direto, voo para interceptar a chegada Bons, descendo, reporta a milha de descida, azul 2711, ponto de sob contato radar, uma milha oeste da posição Conde. Então, chegada Bons, na torre de Bons, chamada para descida, azul 2711. Azul 2761, no centro Recife, autoriza sua subida até nível de voo 300, nível de voo 300. Na presente, o senhor chama Recife 1260, alternando 128, decimal 8. Controle Boa Sam, 3155, perfil da Adel. 3155, bom, está sob contato radar, suba ao 320, após 2000 pés, vai direto Leda, após Leda, Motiva. Após 2000, direto Leda, após Motiva, está behind you. Ocean 6227, contact Recife Center, frequency 125.1, if unable, 128.8. Roger, 125.1, 128.8, Ocean Air 6227. Dois, três, um, visto para 2500 pés, ajuste 10014, autorizado o final da RNAV, a porta passando 366. Ativa, descendo 2500, no moral 366, 231. Já 44, Salvador. Para já 44, está 58 milhas sudoeste do VR de Salvador. O serviço radar está encerrado. Chama agora o controle ilhoso na frequência no 20 decimal 1. Passou 366, visual com a pista 2231. 2231, já passarei com completa final da RNAV, torre 9895. 1895, centro. Ano do presente, está autorizada para o serviço 367, reposta no ideal de descida. Gente, Serra 2367, já tinha saído da descida. Tá vendo? Não ativo, passou 366, visual. Todo autorizado, pista 1-0, vento no meio, 0 graus, com 10 nós. Livre, posto 3, 2, 2, 6, 1. O 271 está no ponto de altitude. O 271, vista para 4.000 pés, ajuste 1-0 no 4. 4.000 pés, ajuste 1-0 no 4, 271. Pode esperar, 5-3, 1-0, Schlemm 6327. Boa tarde, mantenha o ponto de espera. Contra a feira final. Controle Salvador, azul 6918. Azul 6918, sendo identificação, desça para nível de voo 050. Presente voo ITAP, após o ITAP, programa Serra Vitor 366. Voando nível 050, direto de ITAP, após o ITAP, Serra Vitor 366, azul 6918. Solo aos 00, 2-00, chamando 2-1 de 1-1. aqui, 1-2-1-1. Pense 2-1-1, obrigado. The traffic is next calling Salvador Approach, go ahead. 0, vento 1,4, 0 graus, 89. Autoridade, área de colar, pista 0, confirm your call time. Tito Romeo Alpha, how many nautical miles do you have from Sierra November Juliet Delta? Tom? Tell me your altitude. Sir, you are on G airspace, Gulf airspace. At the moment, there is no traffic that there is on the area of Sierra November Juliet Delta that the Salvador approach, no. You can clear frequency and stand by on this frequency for service and alert system, service, sorry. Lima 327, decolou 08, 1-2-0, décima 8, vovô. Número 1-2-0, décima 8, chora 6327, boa tarde. Excelente, chame no ponto de espera até que você, papá. Aqui Sierra Golf. Desça para nível de voo zero. Correção, descida está a critério, Mike Sierra Golf, voe na proa de Amão para interceptar a chegada. Já passou 367. 3719, desça para 2.500 pés, ajuste no 014, autorizado a final do RNAV, reporta passando 366. Reporta para 366, descendo para 2.000. Xanar 6327, vou direto ao coral da presente. Direto ao coral da presente, Xanar 6327. Controle Salvador, uma boa tarde, está para 3.576, informação é ótima. 3676, sendo identificação, desça para nível de voo 060, via chegada na área. Avenida 9060, descendo via TAN Autorizado a alinhar e decolar sem parada, pista 7. Entrou na 30 graus, 8 nós. Tango Vitor Romeu Alfa, go ahead. Estabilizado no procedimento da 190. Gente, completo a aeronave, chame torre, 198 decimal 95, azul 2719. 198 95, boa tarde. O 6918, desça para 2500 pés, altímetro no 0 no 4, está autorizado aeronave pista no 0, após 48, serra Vitor 366, e reposta no final do procedimento. Autorizado entre os 2500 pés, autorizado serra Vitor 366. Reporte estabilizado. Autorização de pouso. Tráfego. Recolando da pista auxiliar em direção ao litoral, não vai ter perigo seu pouso. Obrigado. Nael, departure da 2200. Tune 6355, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. Estou vendo via da EL 360-6355. Confirm, sir. You're on the Gulf airspace. It's an advisory area. The flight route is under your criteria. There is no traffic on this area and the area of your airdrome that there is a knowledge of the approach. Confirm your estimated time arrival. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, to coordinate with the areas on your area, and in the other radio, you can monitor the Salvador approach frequency. Mais Serra Golf. Utilizado, azul 6998. Azul 6998, completa o RNAV, chama a torre 198 decimal 95. 8295, azul 6998. 4 Lima? Tá, sim, 4 Lima, boa. Boa. Na sua? Na nossa. Fechou. Torre Salvador, azul 6998, final de 8 milhas. 6998, vento 150 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pouso, pista 10, azul 6998. Bom, eu vou 10, 97, ponte espera, 10, pronto, ainda colando já. Aguardando autorização, 6918. 1097, autorizada em área, decolar sem parada, pista 10. Vento 140 graus, 10 nós. Autorizada em área, decolar, o voo 1097. Oceano 6355, solicitamos a Proa de Montilão, por gentileza. Mantenha a Proa de Leda, aguardando coordenação, Oceano 6355. Oceano Leda, 6355. Mike Sierra Golf, você faz a maior autorizaria, o 368 ou o 362? Mike Sierra Golf, aguarde autorização para o Serra Vitor 366, no número 2, para pouso. Então, 3676, na chegada de restrição de atitude TAP, desse mantenha 4 mil pés, o altímetro 1014. Ok, 1014, descendo para 4 mil pés direto, sem as restrições, então tá 3676. Azul 6908, pista 10, livre, pouso autorizado. Ah, autorizado, pouso, pista 10, azul 6908. Bruno 097, veículo 112, chame 120, décima 8, boa viagem. 208, bom trabalho, obrigado. Bom, 097. A Golf, vetoração radar para sequenciamento, curva esquerda, proa 090. Proa 090, mais tarde, Golf. Boa tarde, controle, gol 097, na sua escuta, na Arbor 1. O Mike Sierra Golf, limite é a radial 305 do R Salvador. 305 do R Salvador, Mike Sierra Golf. 1097, contato radar na decolagem, supa via saída Arpo 1 para o nível 360. Arpo 1, 360, gol 097. Pascoal, de novo a Mike, ao controle, você vê. A gente prossiga com referências visuais de Valença para Serra Índia, com Índia Report e outra vez. O farol do Maitá. Não, no 1.500 pés, no 1.500 pés e reporte o através do farol da barra. A 3663, desça e mantenha 3.500 pés, o Tan 3663. espera da 10. Passou outra vez a posição coral, serviço radar terminado no nível 180, chama agora o controle Delta, frequência 120 décima 1. Mike Serra Golf, desça para 3.000 pés, altímetro 1014. 3.014, Mike Serra Golf. 3.676, pode continuar descida. 3.676, desça para 2.500 pés, pro do Serra Vitor 3.66, RNAV pista 10 autorizado, reporte na final do segmento. 3.66 na proa, descendo 2.500, autorizado RNAV, 3.676. Salvador, patrulha, 10 Foz, solta na proa norte. Chefe, patrulha. Veículo 16, continue na minha escuta e aguarde transferência de comunicações. Na sua escuta, aguarde na transferência, o patrulha 10. 1816, desça para 1.500 pés, o altímetro 10 no 4, proa do Ceasa, presidente. Romeu Ótica, informe seu estimado de pouso. Estimado de pouso do Romeu Ótica, será 1-8-30. 8-30 copiado, reporte 2-0 milhas fora. Para 2-0 milhas fora, para 2-0 milhas fora. Produtivo Romeu Ótica, já passado 2-0 milhas fora, para 2-0. Copiado, frequência livre para a cor durante. Frequência livre para a cor. Azul 4198, recuo 17, chama 0, 18, com voo. 08, Azul 4198, já. Salvador, boa tarde, Azul 4198. Azul 4198, contato radar na decolagem. Suba via saída Arcor 1 para o nível 340. 340, pode vai direto, né? Cuidado, patrulha. 190, 1208, até volta. 3676. Só 3676, ciente, chame torre 1-8, esse 1-9-5. 1895, obrigado, senhor. Uma boa tarde. Salvador, muito boa tarde, patrulha 10. Puxa na 6355, controle. Controle, gol 1097. Chame Centro Recife, 1251, alternando 128, desse 1-8. É 10, pro norte 510, na escuta, confirma intenções. Gente, reporte 20 milhas afastado, o patrulho é 10. Controle, gol 1097. Gol 1097, proceda. Podia condenar com o centro a proa da posição 8G? Se sente agora ao mesmo, frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 260, 288, obrigado. Boa tarde, tá 3676, aproximação final. Boa tarde, tá 3676, avistado, vento 150 graus, 8 nós, pouso autorizado, pista 0. Autorizado pouso, pista no zero, tá 3676. Leão Papa Mike, a 1500 pés, próxima parada da. Gente, mantenham no 1500 pés, o Leão Papa Mike, até o término de sobrevoo da área. Leão Papa Mike. André 1500, da Porta Maravilha. Descida para o TGL da rede, Após a Maralina, TGL próximo Del Rey. Copiado. Certo. Del 10, confirme o tempo total de voo, seu estimado para pouso em Salvador. Romeu, Mike Sierra Golf, chame agora a torre em 1-8 desse 195. 195, obrigado. Sinal 197. Boa tarde, Mike Sierra Golf, chame na curta final, vento no 30 Grove e 10 nós. Chama na curta, Golf. Bom, parte após. A guarda bata, vê a possibilidade de solicitar abastecimento BR pra mim, por favor? Sim, sim, quando o senhor chegar lá, o caminhão já estará presente. Pouso autorizado, pista no 7, após o pouso autorizado backtrack também. Obrigado, Mike Sierra Golf. Obrigado, Mike Sierra Golf. Afirma. Chamar o solo. Se o solo for 2-2, chame 1-2-1 na décima hora. 2-1 no 9, confirma? 10, 1-2-1 no 10. 1-0, obrigado. Não, trem abaixado, travado, Mike Sierra Golf. Tudo autorizado, pista no 7, Mike Sierra Golf. Isso, chama agora o centro Recife em 1260, alterna 1-2-2-8. 260-288, passo 1-1-8, obrigado. Reporte. Quando o ponto prosseguindo para ser já é ruim. Passará de grande, Del Rey, para a gente adiantar para mais. Patrulha 10, controle. Confirme a distância. Confirme quantas milhas? Charlie na bata, Mike Tango, seu solo foi Elcio 25. Boa tarde, Charlie 63 no 4, ponto de espera da 1-0 para onde? Boa tarde, Charlie 63 no 4, autorizado a linha aérea decolar. Vento 1-2-0 graus, com 1-0-9. Autorizado, a linha aérea decolada 1-0, 63 no 4. Chame a 3 no 4, decolou 28, chame no 20, décima 8, bom voo. Controle 208, obrigado, boa tarde. Seguindo a 500 pés, parecia, efetua o cruzamento da final da 1-0 entre Tuna e Simbra. Reportar cruzando a final da 1-0. Cruzando em Simbra, 500 pés, sem interferir, o Leão Fabomagem. Controle Salvador, boa tarde, o Xané 6314, 2700 na Romo, N. Xané 6314, contato radar na decolagem, suba e a saída. Como? Para o nível 340. Confirma então, via Momo para o 340, para o 6314. Controle, Salvador, Papa Serra. Papa Serra, identifique e desça para 4000 pés, ajuste de altímetro no 014, proa de toque, chegada a man. Papa Serra, 4014, proa de toque. Controle Oceané 6314, apenas para confirmação, a saída via Momo, confere? Correto, saída Momo, transição Nenim. Graças, 6314. Serra, o controle Salvador. Passou a escuta, prossega. Vostok, voo em posição Duna para o NDB Zulu, pista 1-0. Papa Serra, Vostok, Duna, NDB Zulu. Papa Mike, logo 8 dias, precisando na final. Tente, papapá, Lima, Papa Mike, prossiga 510, frequência livre. Frequência livre, graças, volta livre. Salvador, boa tarde, passando o Wilson Kilo Delta. Kilo Delta, boa tarde, serviço de informação de voo e alerta, repórter 40, milha de Salvador, não atrasa a informação. Agora, 60 metros, volta, está no ponto ideal de estilo. Não há tráfego a informar, Vitor Kilo Delta. Boa tarde, Costa Rica 62, 610, boa tarde. Identifique e desça para o nível 050. Vou encerrar Vitor 368. 050, sabe, Vitor? Gente, Vitor Kilo Delta, descida critério até o 050. Não há tráfego a informar. Serra Vitor 368. Ciente, Serra Vitor 368. Muito obrigado. Descendo para 5B. É Papa Serra, vou aí, pro de Duna. Reporte estabilizado na final do NDB Zulu. Lista para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4. Papa Serra, 2 mil pés, na frente do dia Duna, reportará estabilizado. É 13 no 4, chame Recife 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. Recife 126, alterne 125, decimal 45, 13 no 4. Área 126, decimal 85. Área 126, 8, área 125. Passageiro 2231, autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-4-0 graus com 10 nós. Autorizado a decolar 2-3. Vitor Kilo Delta vai realizar o procedimento do RNAV ou NDB Zulu? NDB Zulu, senhor. Gente, flui na proa de toque para a chegada a AMAN. Desça para o 050. 050 na proa de toque para a AMAN. Chané 62-10, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. 4 mil, 14, obrigado. Pode chamar Salvador, 2231, senhor? 1208, boa viagem. Obrigado. Oi, Salvador, boa tarde. Passaria do 2231, depois nossa escuta, informa, não cumpre o gradiente superior da carga. Passaria do 2231. Acione código 5027. Para 5027, senhor, 2231. 231, suba ao nível... Uno. Uno 60. Aí da Momo, transição WhatsApp. Ali da. Cancelada a restrição de altitude da cheque da saída. Italiano, subida até Uno 60. Cumprindo o perfil horizontal. Livre da restrição vertical 2231. Papa Serra, passou o estabilizado já em condições visuais. Emitou em 1 no 8, deixa o mal 95, é Papa Serra. Papa Serra, 125, boa tarde, senhor. Papa Serra, transfere. Papa Serra, prossiga. Estabilizado já visual, senhor. Após o marcador externo, uma base pela direita, nota 7, autorizo. Certinho para modificação, é como você. É. Chané 62-10, voe direto Serra Vitor 366. Serra Vitor 366. 6-0-0. Serra para modificação e prosseguir para pouso 97. Sequenciamento, curve à esquerda, proa 060, limitado pela radial 320 de Salvador. 060, limitado pela 320, Vitor Filho Leal. Né, 6210, desça para 2500, velho. Os permanece autorizado ao final do procedimento terminado. Muito obrigado. Salvador, azul 27-89, trouxe Serra Vitor 367, formação papai. Azul 2789, identifique e desça para o nível 050 na proa de Serra Vitor 367. Identificou, desce para o 5-0, na altura do 3, 1, 7, 2, 2, 7, 8, 9. Quadrão de boa, boa noite, 69, 53, 0, 0, na altura do 3, 7. Boa noite, 69, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. 4 mil no 0 no 4, boa noite, 69. Dito aquilo, Delta desça para 3 mil pés, ajuste de altímetro no 0 no 4. 3 mil, 1 no 0 no 4, quilo Delta. Base para sinal, baixar travado. Desautorizado, pistão 7, é Copa Serra. Certo. De 10 horas a 10 milhas. O tráfego vai passar no nível 180, em descida para 4 mil pés, um Boeing 737-800. Mesmo rumo. Visual e chique azul, azul 272. 2789. Sareno 2231, no voo direto Barreiras da Presença. Direto da Barreira do Presente, 2231, por favor. Passear salas 4430, backtrack, estacionar, fica livre. Os 44, chamando 20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle 620 da Gol, decolou no perfil Fuca, na sexta. 620, contato no radar na decolagem, 5370, saída Fuca, transição Aru. Caracaju, o ano 620 da Gol. Dito aquilo, Delta, curve à direita, proa 170. Direita, 170.